que voltou aqui? Pra que me ver sofrer? Se quando me deixou, jurou me esquecer. Por que voltou aqui? Se estava me curando dos dias que vivi, tentando não morrer, passei chorando. Diga a verdade, diga. Será que sentiu saudade? Se for só desejo, vale agora. Mas quando amanhecer, vai embora. Por que voltou aqui? Pra que me ver sofrer? Se quando me deixou, jurou me esquecer. Por que voltou aqui? Se estava me curando dos dias que vivi, tentando não morrer, passei chorando. Diga a verdade, diga. Será que sentiu saudade? Se for só desejo, fale agora. Mas quando amanhecer, vai embora.